Já me acostumei tão bem. É normal acordar todos os dias pra cuidar de você, mas você não percebe. Dois pra trás, pra perto de você, pra mais perto de você. É melhor aceitar seu grito do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas deixa a porta fechar e não se abre mais. É melhor aceitar seu grito do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas deixa a porta fechar e não se abre mais. O Brabo das Produções. E eu já me acostumei tão bem. É normal acordar todos os dias pra cuidar de você, mas você não percebe.